Seguindo seco nessa cena, decolo na matina. Meus pensamentos não param quando tô pensando na vida. Caminhando sem destino, pensamento de menino. Recife, novo e um antigo, pontual, um inquilino. Seguindo em frente, a brisa do mar me faz respirar. A noite tá estilo, então eu posso viajar. Pra lá e pra cá, abalado de emoções. Sossegado, caminhando, arrudeando quarteirões. Vários quarteirões, vários quarteirões. Viajando no trem, Recife, eu me sinto bem. Tristeza que não convém, é tipo um filme que tem. Que ganha sempre é o bem. Hoje dinheiro não tem, amanhã tá tudo bem. É caviar com xarém, tá limpo. Eu só quero uma poesia que é só pra dar um brilho. Dou valor aos pequenos momentos que eu vivo é massa. Conversa besteiras, lorotas com os camaradas. Amanhã vou dar um rolê na praia, praia é de graça. Amanhã vou dar um rolê na praia, praia é de graça. Sentimentos, irmãs passageiras. No momento eu tô de bobeira. Tudo que faço na vida tem um sentido. Até mesmo improviso, limpeza com os meus amigos. Sentimentos, irmãs passageiras. No momento eu tô de bobeira. Tudo que faço na vida tem um sentido. Até mesmo improviso, limpeza com os meus amigos. Até pela boa vista, vou andando pela pista. Se você tem disposição, então vem me siga. Porque de tanto eu andar, minha canela já tá fina. Pelo centro da cidade, entre as indas e vindas. O barulho da buzina, aquela fumaça cinza. A vida sempre foi assim, quem não sabe improvisa. E se for com meus amigos, pra mim, melhor ainda. Vara a noite, vara o dia, e ela continua minha. Conheço com a palma da minha mão e todas as suas linhas. Sou dela mais uma cria, desde o tempo que eu tinha poucos anos de idade. É como eu tenho saudade daquele tempo. Hoje eu parei e penso que infância não tem preço. Aqui quem fala é ele mesmo, nem mais e nem menos. KBSSA, nota aí o endereço. Centro da cidade, Boa Vista, Coelhos. Vai todo o meu apreço. Sentimentos, irmãs passageiras. No momento eu tô de bobeira. Tudo que faço na vida tem um sentido. Até mesmo improviso, limpeza com os meus amigos. Sentimentos, irmãs passageiras. No momento eu tô de bobeira. Tudo que faço na vida tem um sentido. Até mesmo improviso, limpeza com os meus amigos. Aí gatinha, chega aí, não olha assim pra mim. Você me deixa meio assim, porque é assim. A noite vai ficar melhor pra tu e pra mim. Não importa a melodia, não importa o outro dia. Sentimento quando bate reflito na cantoria. Coração que tem maldade, excesso de vaidade. Pensamentos de saudades nublado no fim da tarde. Eu vou seguindo na viagem, boa viagem. Só pra quem tem sentimento de verdade. Tranquilidade, deixa o barquinho te levar. Não risque na areia pra onda não apagar. Tem que sentir e respirar a brisa do mar. Sentimentos, irmãs passageiras. No momento eu tô de boa.